pensar, mas viver assim. Fui tão castigado e confesso que chorei e arrependi do mal que lhe causei. Vai dizer aquela ingrata, vai saudade. Vai dizer aquela ingrata, vai dizer aquela ingrata, que a saudade quando é demais mata. Vai dizer aquela ingrata, que a saudade quando é demais mata. E vai saudade, vai depressa, não me interessa mais viver assim. Fui tão castigado e confesso que chorei, me arrependi do mal que lhe causei. Ai, saudade, vai dizer aquela ingrata. Ai, saudade, vai dizer aquela ingrata. Pode dizer aquela ingrata, que a saudade quando é demais mata. Vai dizer aquela ingrata, que a saudade quando é demais mata. Que a saudade quando é demais mata. Que a saudade quando é demais. 96,1 Rádio Livre Capivara, é isso aí, acabamos de ouvir uma sequência aí com Naná Vasconcelos, Chico Buarque, agora Premeditando Breck e por último agora Clementina de Jesus, Vai Saudade, é isso aí, que beleza. É só dando um aviso, um convite aí para nossos queridos ouvintes, que este sábado vai ter o Encontro das Artes Especial de Natal aqui, lá no Cooperi, na Cooperativa de Artes Cooperi, que fica na rua Rafael Abreu Sampaio Vidal 1872, que é ali do lado do COGEB, ali do lado do estacionamento do COGEB. E vão ter presentes exclusivos aí natalinos, tem sebo, brechó. E às 16 horas vai ter o grupo Chinela Baixa, isso aí, o samba de coco Chinela Baixa, é um grupo muito bom de coco aqui de São Carlos. Vale a pena conferir não só o Chinela, como também a feira de artesanato lá, tudo que tiver rolando lá no Cooperi. É isso aí, galera. Esse sábado, das 10 às 7 da noite, lá no Cooperi, do lado do COGEB. É isso aí, vamos de música, vamos de som. É isso aí, você está ouvindo o programa Samba da Terra, o seu programa de música brasileira semanal aqui pelas 96,1 MHz. Mulher, em mim se fizeste um estrago. Eu de nervoso estou torquificando o gado. Não posso com agro crueldade da saudade. E de mal maldade vivo sem a paz. Tem sempre pena deste mumuribundo e que já viram vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Thank you.

ponte feito um viaduto e um bêbado trajando luto. E lembrou Carlitos a lua, tal qual a dona do bordel. E de a cada estrela fria, um brilho de aluguel. E nuvens, a luma tá borrando o céu. Chupavam manchas torturadas, que sufoco louco. O bêbado com chapéu pouco fazia irreverências, viu, pra noite do Brasil. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas ei, ai, mas ei, e uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Caía, caía a tarde feito um viaduto e o bêbado trajando tudo. Me lembrou Carlitos a lua, tal qual a dona do bordel, que de a cada estrela fria um brilho de ...96,1 Rádio Livre Capivara. É isso aí, você está ouvindo o programa Samba da Terra, toda sexta-feira, hora do almoço, aqui pela Rádio Livre Capivara. É isso aí, Hermeto Pascoal. Thank you. Ok, vamos lá, Suzana. Pode ir? Quebra lá que eu quebro o caço, Suzano! Vamos quebrar! Se vai dessa vez, por favor, não volta mais. Tomei a decisão, não volta atrás. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Hoje meu coração só pede paz. Pra tentar te esquecer, eu vou cantar. Em você nunca mais eu vou pensar. Segue teu caminho e me deixa em paz. Eu não volto atrás. Vai dessa vez, por favor, não volta mais. Tomei a decisão, não volto atrás. Cansei de sofrer, cansei de chorar. Hoje meu coração só pede paz. Pede paz aí, Suzano! Quebra lá, que eu quebro cá. Quebra, quebra lá, que eu quebro cá. Samba crioula, samba crioula. Samba, samba, samba crioula. Samba lá, samba cá, que eu quero ver quebra. Salva a mocidade, salva a mocidade, salva a mocidade, salva a mocidade, salva a mocidade, salva a mocidade, a mocidade, salva a mocidade. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É festival de cor, é a alegria da cidade. Salva a mocidade, salva a mocidade. Salve a mocidade, salve a mocidade. Ai, o mestre André sempre dizia: ninguém segura nossa bateria. Padre Miguel é a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é Elza que passa. Salve a mocidade, salve a mocidade. A mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, a mocidade, a mocidade, Suzano. Pra mim, o samba é bom quando é cantado assim. O samba é bom pra mim, o samba é bom quando é tocado assim, desse jeito. Eu não quero mais amar pra não sofrer ingratidão depois do que eu passei. Fechei a porta do meu coração. Eu não quero mais amar pra não sofrer ingratidão, porque depois do que eu passei, fechei a porta do meu coração. Olha, eu dei a ele todo carinho e no entanto eu acabei sozinha. Eu dei a ele todo carinho, mas acabei sozinha. Não quero mais, eu não quero mais amar pra não sofrer ingratidão, porque depois do que eu passei, fechei a porta do meu coração. Sabe por quê? A gente nem sabe como será o amanhã. Como será o amanhã? Como será o amanhã?

salão, na água com areia, brinca na beira do mar. A água passa, areia fica no lugar. It's a Howard, it's a Howard, it's a Howard, Howard, love me. E se não tivesse o amor? E se não tivesse essa dor? E se não tivesse o sofrer? E se não tivesse o chorar? E se não tivesse o amor? E se não tivesse? E se não tivesse? A Bahia tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca. No Bahia tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca. Arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca, ou de areia, ou de areia, ou de areia, ou de areia, ou de areia, ou de areia. Woke up this morning, singing an old, old Beatles song. We're not that strong, my Lord, you know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Say, brothers, hey, brothers, it's a long, long, long, long, long, long, long way. It's a long way. Oh, acho. Aqui diz, a tu diz, a ti diz, a ju diz. Estamos nos finalmente aqui do seu programa Samba da Terra, o programa de música brasileira semanal. Só ouvimos vários sons aí diferentes, como Elza Soares, Caetano Veloso, Tom Zé. E para fechar, vamos de Tom Zé mais uma vez na Praia do Sucesso. E isso aí, lembrando os ouvintes que a Rádio de Capivara toca músicas pelas ondas livres 96,1, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E no nosso blog, radiocapivara.blogspot.com, você pode acessar lá os programas gravados, que os programas ao vivo gravados, e pode ouvi-los novamente, ou se você não ouviu, você poderá ouvir. É só entrar lá, radiocapivara.blogspot.com. E é isso aí, acompanha a nossa programação, música alternativa livre aí, nas ondas de rádio hegemônicas. Vamos lá de Tom Zé, isso aí, Samba da Terra, toda sexta-feira, hora do almoço. Valeu, fui. Em terceiro lugar, vem o Nanã de Naná. Em segundo lugar, vem o Lereleiê. Mas em primeiro lugar, malandro, vem o laralaiá, laraiá.